momentos nunca mais vou esquecer. Estou morrendo de saudade de você. Estou morrendo de saudade de você. Aquele banco lá na praça, aquelas flores, aquele parque, aquela rua, nossa música, nossos momentos nunca mais vou esquecer. Estou morrendo de saudade de você.